Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SPSR, já sabem, durante os próximos 60 minutos não haverá palavra cantada, ainda que algumas vozes num ou noutro tema. Começamos com o músico sueco que já foi premiado para a banda sonora do filme Fargo e faz de facto muitas bandas sonoras para filmes, mas o último disco é um de inéditos, chama-se Capri Clouds. Falamos de Matty Bye, Elegant Memory, também com uma secção rítmica que encaixará na perfeição na estreia aqui no Entranse de um novo projeto norte-americano. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abertura do Em Transe de hoje com Matty Bai e Elegant Memory, depois um projeto que junta The Antlers, Port St. Will, um projeto em tempos apadrinhado por David Lynch, e o Ensemble, conduzido pelo maestro David Moore, os Bing and Ruth. Todos juntos, Cowboy Sadness, um som vasto a fazer lembrar as paisagens americanas. Cowboy Sadness com Selected Jambient Works Volume 1, ouvimos First Rodeo, logo a seguir e pela primeira vez também aqui no Em Transe, música da portuguesa Marlene Ribeiro, ela que muito cedo mudou-se para Inglaterra para estudar música, mas no disco editado ano passado pela Lovers and Lollipops, Toquei no Sol, escolheu várias localizações para registar a sua música, uma música feita de gravações de campo, experiências, alguns instrumentos também com a sua voz e com a voz da sua avó. Mas, de Marlene Ribeiro, o tema instrumental Sangue de Lua de Lobo, e para trás, Runaway Horses, é a ideia musical mais delicada e ambiental de Andrea Morana. Ouvimos do último Recollected in Tranquility, Blue Light Dome. Em frente com Imaginem, só agora se estreia a solo Adam Wiltsy, é um dos nomes fortes da música instrumental e experimental dos últimos, diria eu, 30 anos. Liderou os Stars of the Lead, faz parte dos A Winged Victory for the Sullen. Em frente com o debut de Adam Wiltsy, 11 Fugues for Sodium Pentothal, ouvir Mexican Ilium. para trás vai ficando a dupla Kevin Richard Martin, a.k.a. The Bug, e Joseph Kamaru, um africano a residir em Berlim, conhecemo-lo pelas iniciais KMRU. Juntos, KRM e KMRU em Disconnect, eles que se aproximam não só nas iniciais, mas também no som que a exploram, mais negro e ambiental. Ouvimos de Disconnect Difter, aliás, Differ, antes Scott Morgan, a.k.a. Loshill, com o tema título para Clara, e em frente com alguém, e nós dizemos sempre a mesma coisa, mas de facto é o elemento distintivo da obra de Ian William Craig, alguém que manipula os instrumentos como manipula a sua voz. Para um jogo, imaginem, um jogo de computador chamado Music for Magnesium 173, agora Ian William Craig com Attention for It Radiates. Thank you. Mais uma vez, KMRU, Kamaru, ele que editou também recentemente a solo Nature, de lá Nature for antes música de Ian William Craig, e agora o quinto de estúdio para um músico português, talvez o melhor trabalho de Diamond Gloss, pertence a Gonçalo Pereira, mais denso, mais difícil, ainda assim, sempre melódico, o tema título para Golden Mountain Tales. Altura de fecharmos este Em Transe, depois de rodar na rádio, já sabem, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Fechamos com Enrico Coniglio, é um compositor veneziano que mistura as gravações de campo, os registros de lugares com peças sensíveis e vulneráveis, também muito delicadas. Do último The Sirens of Titan, Dmitri, Enrico Coniglio, o Em Transe no sítio da internet. Conta também com as fotografias de Alipe Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Boa noite, até à próxima.